O sentimento a oscilar, é difícil de falar. Esse amor que me envolveu só traz mágoas para mim. De repente pude ver que por trás de toda essa emoção se esconde uma ilusão que vai machucando o coração de cada um. Eu quis escapar e nunca mais voltar. O céu se fechou, a chuva está a cair. Meu remorso não para de atormentar. Só consigo ver a escuridão e não posso mais sentir seu amor dentro de mim. Sujo a sombra que está sempre a tentar nos separar. Perco o sono toda vez e me pergunto quando, onde foi que eu errei. Não posso negar essa sensação boa. Um falso amor que aos poucos me cegou. Tão indeciso, já não sei mais o que fazer. Aos poucos estou enlouquecendo. Acreditei em cada palavra que disse, sem saber tudo. Deixei levar por um sentimento fraco que só me machucou. Quando o celular tocou, meu coração acelerou. A dor que eu tentei esconder já era tarde demais. Calma, eu posso explicar, me tirar desesperada. Olha de decepção, meu coração lentamente para de bater. E me mostre quem é você. Não dá pra viver assim. O meu coração já se esgotou. Uma faca vou trazer pra fazer tudo sumir. Essa é minha decisão. Sei que não dá pra voltar atrás, mas te quero só pra mim. Porque te amo e por isso.